que no mundo é só guerra e tristeza. A intenção do meu verso é te mostrar uma certeza, que ainda não acabou, que não estão perdidos os motivos pra ser um vencedor. Com fé, mesmo presenciando o terror, mesmo que esteja grande a luta, me escuta, me dê a tua mão em espírito agora. Quero te ver em pé e por cima dando a volta. Nada de jogar tua vida fora, se entregar ao desespero e à revolta. A saída de tudo é simples e não vemos que ele está perto de nós a todo tempo. A cada dia, creia e verás de várias formas, Deus te mostra que deseja te salvar. Tipo folheto que você ganhou com um recado, era uma mensagem de amor que Jesus te mandou. Será que você crê? Deus usa as coisas simples, pega a Bíblia, lê pra ver. Ele estava na sombra de Pedro, ele estava na queixada de jumento, ele estava na pedra de Davi, que foi lançada e fez o gigante cair. Está aqui e fala com você agora, ele quer mudar o rumo da tua história. Este pobre pecador, ó meu Deus, tem de misericórdia, desperta os olhos meus. As forças vão embora, por favor, me ajuda. Tu estás perto, eu sei que me escuta. Sou espectador das histórias tristes que prossegue. É isso que me entristece, o diabo persegue e venha pra matar, roubar e destruir. Faz os irmãos morrer aqui. Quanto triste fim, periferia é assim. É quente, dá-me forças pra prosseguir. Como Jó, tenho certeza, esperança não morre. De um dia ver meus parceiros longe dos corre. Loucura no pipoco, à toa perdendo a vida. No anseio a semana inteira pela visita, de rever a família no domingão. Da notícia triste de outro amigo no caixão, que se foi de uma forma assustadora. No crime, no vício, refém das pestes destruidora, que assola o mundo como Jesus previu. A palavra não passa mesmo, tá aí. Pra quem não viu o que tá escrito, tá aí. Escrito, ninguém muda, ninguém manda, nem qualquer inteligência humana. Tua vida vai mudar, eu creio nisso. Pra quem crê, tudo é possível. Possível.